Olá pessoas, Sil aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo, para um episódio muito esperado, pelo menos por nós. Hoje a gente tá com a equipe quase inteira, tô com o Felipe. Boa noite, Felipe. Oi Sil, olá infernautas, muito bom estar aqui, principalmente para este programa que eu acho que vai ser, no mínimo, curioso. Ótimo. Tô com o Ivo. Oi, Ivo. Oi, Sil. Olá, infernautas. Eu acho que esse episódio vai ser bem legal, tá? Acho que uma boa oportunidade aí pra gente dar uma extravasada. E estou com o Samuel. Boa noite, Samuel. Boa noite, Sil. Boa noite, equipe, colegas, todo mundo que tá nos escutando. E sobre esse episódio, só quero deixar uma frase do Choque de Cultura, que é: se todos os filmes fossem bons, o cinema seria uma arte medíocre. Então a gente precisa de filme ruim nessa vida também. Ai, precisamos. Gente, as críticas mais acessadas do Boca sempre são as de filme ruim. É muito divertido de ler, tá? A gente sabe que vocês gostam, ouvintes. Então a gente tá aqui hoje pra falar disso, de filmes que detestamos. Mas eu posso já fazer uma provocação. Assim, eu acho muito interessante a gente até explicar o seguinte. Existem filmes ruins, porque são ruins, não é? Enfim, não deu certo. Mas existe aquele filme que a galera faz achando que é bom, vende dizendo que é bom, mas que é uma porcaria. Assim, quando o filme ele é ruim e a galera diz, não, realmente não deu certo, tentamos, tudo bem. Agora, acho que o pior é quando você pega esses filmes que você vai ver entrevista com o diretor, com o produtor. Ah, não, o filme é excelente, o filme foi muito bem produzido. Não, não foi, minha gente, não tem como. Uma criança de 5 anos sabe que essa bomba não foi bem produzida. Então, como é que tu, que é diretor, não sabe? Então, assim, só pra dizer, tem aqueles filmes ruins que nós gostamos, mas existem aqueles filmes ruins que nós detestamos e, enfim, amaldiçoamos. Até completando o que o Felipe está falando, aqui no programa hoje, a gente não vai falar sobre aqueles filmes que são bons, apesar de serem ruins. Tipo todos os filmes da franquia Sexta-feira 13. A gente vai falar sobre filme que é ruim em todos os sentidos. Que tem tempo que foi feito, a gente revisitou e continua ruim. Porque tem filme que é ruim mesmo, não se salva de jeito nenhum. É a essência da ruindade, ele é ruim. Exato. Todo. Não tem estudo, não tem escola que salve esses filmes, não tem, né? Você pode até dizer, não, mas vai pra cá, vai pra lá. Não, ele é o famoso filme inassistível. É isso, exatamente. Né? Não é aquele guilty pleasure que você tem vergonha de falar que gosta, mas é bonzinho ali, não dá a volta, não é tão ruim que é bom. Bom, é só ruim. Então, vamos já partir para as nossas desindicações, gente. Vamos começar pelo Samuel. Manda lá, Samuel. Olha, a minha primeira desindicação de filme de terror ruim, mas ruim assim com gosto, tá na minha lista de top 10 de piores filmes de terror que eu já assisti, é o Drácula 3000, de 2004. Esse filme, ele é dirigido pelo Darryl Rudet, e eu sinceramente não faço a mínima ideia do que esse homem tem feito na vida, mas qual é a proposta, né, do Drácula 3000? Ele, primeiro, que ele embarca em dois tipos de sucesso. Ele embarca no sucesso de Drácula 2000, que eu não sei se vocês assistiram, mas é um filme até interessante pra época, ele foi um filme interessante. Ele era meio zoado no final e tal, tinha uma proposta Drácula bem interessante, trazendo Drácula pro ano 2000. Eu gostei desse filme. E ele tinha uma outra, pegava um outro gancho, que era, tava todo mundo indo pro espaço. O Jason foi pro espaço, o Pinhead foi pro espaço, o Leprechaun foi pro espaço. Faltava o quê? Mandar o Drácula. E aí surge Drácula 3000. Um ponto interessante é que o filme ele não tem uma data específica, tá só no título, mas nunca diz qual é o ano que realmente o filme tá se passando. E aí a gente tem uma equipe numa nave-mãe, porque o nome da nave é nave-mãe, exatamente esse. Não tem nome, é nave-mãe o nome. Nave-mãe 3, tá? Nave-mãe 3. E aí nós temos o Capitão Abram Van Helsing conduzindo uma equipe de pessoas que... É uma equipe pequena, acho que são 6, 7 pessoas, cujo trabalho deles no espaço é encontrar outras naves, né? E aí descobrir se essas naves têm alguma coisa de valor e vender no mercado, que eu sei lá que tipo de mercado é esse. E aí, tipo, o negócio... Já vamos trazer pra Drácula, né? O capitão é o Abraham Van Helsing, a navegadora é a Mina... Aí tem um professor numa cadeira de rodas, que eu acho que também é um dos nomes do livro do Drácula, que ele diz que é o homem mais inteligente, mas na verdade ele é burro feito uma pedra. Tem um negro, que é o estereótipo, e ele é protagonizado pelo rapper Coolio. Pelo rapper Coolio. Coolio, né? Faça de chucuchulo, sei lá qual é o nome desse cara. O personagem é péssimo, mas ele é o único que se diverte nesse filme. A gente tem que ressaltar isso. E aí tem um cara enorme chamado Hammer, né? Olha só, gente, os nomes, pelo amor de Deus. O nome do cara é Hammer, porque ele é grande, porque ele é tipo o carro, o veículo de guerra Hammer. E tem uma loira que ela só serve pra ser assediada e ignorada o filme inteiro, chamada Aurora. Que é pra lutar contra o vampiro, a mulher, a loira, linda, a Aurora. Gente, é chocante. Você vai falar dele, né? Vou contar aí o filme todo. Se prepara que eu vou contar. Não, gente, é a presença de um ator aqui que todo mundo adora, cara. Ah, sim. Eu ia chegar nesse ponto. Que é o... Qual é o não, então vou deixar você falar. Não vou te atrapalhar, não. O Van Helsing é protagonizado pelo Casper Van Dien, cujo único trabalho de relevância que eu lembro, além desse filme, é o Tropas Estelares. E, sim, além agora disso, ele faz conta... filmes da Asylum. Isso. E além disso, eu não sei como, é inexplicável, eles tiveram a presença do Udo Kier nesse filme. Isso. Eu tô vendo assim, que o Udo Kier tá fazendo esse filme? Cara, eu acho que ele foi sequestrado e obrigaram ele a gravar 10 minutos pra esse filme, porque só isso explica. O que acontece no filme? Essa equipe tá aí, né? Maravilhosa, essa equipe linda. Eles encontram uma nave abandonada no espaço e entram nela. Os cenários são uma droga. Notavelmente, eles gravaram em algum tipo de barco vazio ou algum barco assim abandonado. Então, todos os cenários são muito mal feitos. Parecem depósitos, na verdade. Não tem nada de nave. Não tem nada de nave. O mesmo corredor, ele é utilizado o tempo todo. Você percebe que é o mesmo corredor. Ele só muda a iluminação. É, e o mais legal de tudo é que quando eles invadem a nave, eles vão com equipamentos, né, espaciais para respirar dentro dessa nave, porque não sabe se é seguro. E os equipamentos são equipamentos de mergulho. É o respirador de mergulho, é o óculos de mergulho, é lindo, é sensacional, é tão ruim que é triste. E aí, tipo, ele é cretino, porque você não consegue gostar de nenhum personagem. Todos os personagens, eles são horríveis. Eles não trabalham em equipe, eles se odeiam o tempo todo. E a gente vai junto, a gente começa a odiar essas pessoas. A gente odeia eles com força. Eles inventam uma história de que a religião foi banida da humanidade há 200 anos por leis, né? É proibido ser religioso. Então cria um plot completamente sem sentido em relação a símbolos de símbolos bíblicos, né? Presentes na nave e tal, que eles não estão entendendo o que está acontecendo. E aí, do nada, eles mandam a Mia primeiro pra conhecer essa nave e tal, aí depois vai a equipe toda, e do nada a nave mãe desacopla, vai embora. Ninguém explica o que a gente acha que aconteceu, né? Cara, o filme, ele tem close-ups extremos, assim, e não é só, tipo, o rosto, não, é a boca, é o nariz, é os olhos dos personagens, porque, tipo, eles querem provavelmente te tirado da atenção de que não tem cenário. Então eles disfarçam as más atuações com close-ups extremos, extremamente bizarros e luzes muito bizarras. E aí, tipo, tudo de horrível acontece nesse filme, né? Eles encontram uma sala cheia de caixões, e o mais bizarro é que é o ano é 3000, mas as funerárias continuam fazendo caixões de madeira. E o negro é o primeiro que vira um vampiro. E aí, tipo, o Drácula finalmente aparece. Mas quando o Drácula aparece, gente... Quando o Drácula aparece, vocês pensam assim, vocês vão voltar para a vida de vocês quando vocês têm, tipo, 12 anos. E aí, vocês vão ser obrigados, por causa da matéria de literatura, a fazer uma peça teatral. E a peça é Drácula. E aí, o personagem que é o Drácula, a mãe dele fez a capa. E aí é assim que tá esse personagem no filme. Porque o ano é o ano 3000. Mas a roupa do Drácula parece que saiu de uma peça infantil. Que o cara tá com uma capa vermelha, preta, parece roupa do Flamengo, um pó enorme na cara. Jesus amado, nada imponente, pura piada. E aí nós temos um grande plot twist nesse episódio, que é uma revelação de que a Aurora, depois que ela se encontra com o Drácula e ela volta inteira, sem nenhuma mordida, ela é uma androide. Só que ela não é uma androide assim, ela é uma androide burra. Ela não serve pra nada, nada, nada, nada. E aí, cara, tem um momento que todo raciocínio lógico que existe, ele se perde. Que é depois desse momento. É, eles se trancam numa sala, a Aurora vira uma enciclopédia sobre o Drácula, com uma cena digna de pornozão, assim, pornô chanchada total. Eles descobrem que o Van Helsing, né, ele é um descendente do caçador Van Helsing, porra, com esse sobrenome, né, quem poderia imaginar? Nossa, quem poderia? Tipo, nada faz sentido como um filme de ficção científica, nada. É o pensamento completo, assim, nos anos 70, anos 80. E aí, tipo, vai ter uma luta, a Aurora e o Van Helsing vão enfrentar o Drácula. Seria legal a gente pensar, pô, a Aurora é uma androide, não tem sangue. Ela vai ter uma luta interessante com o Drácula, como, por exemplo, aquela robô teve com o Jason no espaço. Não. O Van Helsing começa a lutar, a Aurora se desespera, diz que vai chamar o Hammer, sai correndo, deixa o Van Helsing sozinho. Ah, não. E aí o que acontece? Todo mundo vira vampiro no filme. Todo mundo. A Mia vira vampiro, o Van Helsing vira vampiro, o Van Helsing, o professor da cadeira de rodas vira vampiro, o negro vira vampiro, o único que vira um vampiro decente é ele, porque ele tá se divertindo no personagem. E aí só sobra o Hammer e a Aurora. E o que é que eles fazem? Ah, eles inventaram um plano de que, como eles estão no espaço, eles têm que levar a nave até o Sol, porque aí o Sol finalmente vai explodir o Drácula. Resolvido. Resolvido. Genial o plano. Nesse meio tempo, eu sei que o Hammer e a Aurora brigam com o Drácula. É patética a luta, tem 3 minutos. Eles arrancam o braço do Drácula e se trancam numa sala. Só isso que acontece. Eles nem matam o Drácula. Eles falam, só arrancam o braço e pronto, me tranquei aqui. E aí, pra acabar, a última cena, um dos piores finais de filme que eu já vi na minha vida, que eles estão lá, isolados na sala, pra morrer. E aí, tipo, porque a nave não tem mais navegador, né? Ela vai cair na primeira estrela lá, brilhante, e vai explodir. E aí a Aurora revela que antes dela ser uma robô espacial, sei lá, ela era uma robô sexual. E aí, o que é que o Hammer faz? Na última cena do filme, pega ela, joga ela sobre o ombro e diz, nós vamos nos divertir, uhul! E aí depois corta pra nave explodindo na estrela. Esse é o Drácula 3000, gente. Que horrível! Esse é o Drácula 3000, um dos piores filmes que eu vi na minha vida. Esse filme, ele não é nem tipo, ai, vamos assistir assim, que ele revisitar que é divertido. Não, não é divertido! Todas as atuações são péssimas, os cenários são péssimos, os efeitos especiais são péssimos, e nada faz sentido, nada. Tanto filme de ficção científica que o cara podia ter tirado uma ideiazinha aqui, tipo, uma robô inteligente, uma equipe unida pra tentar vencer o mal, um Drácula bem vestido, simplesmente isso, gente. Não, não tem, é pedir não demais, tem. Né? Não era pedir demais, não, gente. Olha, triste, triste, triste, triste, triste. Esse filme, ele é aterrorizante em vários sentidos, mesmo no que ele deveria ser. Jesus. Ô, Ivo, você assistiu esse também? Eu assisti. E eu lembro que na época eu peguei... Não, eu queria fazer um comentário da capa, né? Eu peguei em fita cassete na locadora. E a capa dele é uma coisa brega, porque ela brilhava, assim, tipo, você passava na luz, ela tinha um... É, tipo assim, umas coisas meio prateadas, brilhando... Tipo assim, acho que você mexia ela, o Drácula, ele mudava o rosto dele, tinha um trencinho. Ele, uma hora ele tava com a cara mais de monstrão, outra hora ele tava com a cara dele normal. Eu lembro dessa capa, assim, mas o filme, ele é realmente horrível, assim. Acho que o Samuel escreveu muito bem aí, quanto ruim ele é. E a capa é feiosa mesmo, eu lembro dela. Tem uma... Não sei se era pra ser uma caveira... Com uns cabos. É, ele, isso, nela, acho que ele vira uma caveira. É, mas pra mim parece um macaco. A cara de um macaco, sabe? É pra ir piorando assim cada vez mais, enfim. Mas boa escolha, Samuel, muito bom. Muito bom, e não assistir esse filme, por favor, evitem. Gente, dessa vez, porque a gente fala às vezes, né, de filmes que a gente não gosta, no meio dos episódios, assim, mas até dá vontade de assistir. Dependendo dos comentários de vocês, eu fico com vontade de assistir algumas coisas que vocês falam mal. Mas hoje, não. Tá? Não vão nessa. Não caiam nessa, ouvintes. Bom, vamos seguir. Felipe, pode falar o seu primeiro. Olha, então, foi difícil, né? Mas chegamos em uma, como eu posso dizer? É porque é tão difícil, né? Você fala tanto de filmes ruins, que na hora de escolher você dá aquela travada. Putz, e agora? Qual que eu vou usar? Mas assim, sem maiores enrolações, pessoal. Eu peguei um filme que... Primeiro eu vou explicar por que eu peguei esse filme. Eu gosto muito, né, da franquia do Massacre da Serra Elétrica. E eu lembro claramente, né, quando eu estava lá nas locadoras de VHS. E aí eu entrei, estava lá na sessão de terror, aquela coisa. E eu achei, olha só, um filme novo do Massacre da Serra Elétrica, que se chamava O Massacre da Serra Elétrica, O Retorno. E aí eu fiz, nossa, um filme inédito, novo, do Massacre da Serra Elétrica, uhul, tenho que assistir. E aluguei. Minha gente, esse filme, vamos lá, ele é de 1995, mas ele teve problema de lançamento, ele foi lançado depois, uma confusão. Mas o que é que esse filme... Por que, é que esse filme é tão ruim? Vamos lá. Você tem a franquia O Massacre da Serra Elétrica, né? O primeiro filme, o grande clássico, o supremo, não é? Top 5 melhores filmes da vida. Você tem o 2, que, apesar dos excessos de humor, ainda é uma sequência funcional, pelo menos traz os personagens do primeiro, não é? E o terceiro... O terceiro pode até não ser lá grande coisa, mas como obra de terror, ele até que funciona, não é? Se você não tiver muito exigente, ele funciona. Esse 4, primeiro, a direção é do Kim Henkel, que é um dos roteiristas do filme original. Aí você pensa, não, vai dar certo. E ele é vendido, não é assim, ele foi distribuído como se fosse assim... A sequência, não é agora, vai ter uma sequência boa. Minha gente, o filme, ele é vexatório de ruim. Primeiro, vamos lá, o filme ele é com a Renée Zellweger e o Matthew McConaughey nos seus primeiros trabalhos, e assim, os dois estão muito ruins. E qual é a grande trama? A grande trama acompanha a personagem da Renée Zellweger, que é a Jenny, que vai... com os amigos para o baile de formatura. Minha gente, o filme ele é tão vagabundo, tão barato, tão sem grana, tão sem recurso, que não tem nenhuma cena do baile de formatura. Eles cortam para o estacionamento, onde eles acabam entrando num carro e saem, né? Fogem porque a amiga da Jenny pegou o boyzinho com outra e sai todo mundo no carro. E aí, lá pelas tantas, numa estrada alta... O filme ele é mal iluminado, minha gente, mas no sentido contrário. Por exemplo, tá de noite e você vê tudo, sabe? Aquela noite altamente iluminada. Tem uma hora que a Jenny fala, ai, não dá pra ver nada. Dá sim, tá tudo claro, não precisa de lanterna. E aí, numa estrada onde, tecnicamente, eles iriam ver, aparece um outro carro, bate neles, e aí eles vão pedir ajuda. E vocês, se vocês estão achando que vai dar alguma diferença, vai acontecer alguma coisa, não. Eles se separam, aí um grupo vai pra casa lá do Leatherface, que é a pior representação da franquia inteira, incluindo os remakes, reboots, prequels e entre outras coisas estranhas. E a Jenny é presa, e existe uma nova família, não é, do Leatherface. Minha gente, o filme, ele é muito, muito, muito preguiçoso. E tem eu não sei se é um plot twist, eu não sei o que é, mas tem uma hora que o personagem do Matthew McConaughey diz assim, ah, nós estamos sendo vigiados. E aí entra um cara de terno lá, que você não sabe o que é que ele é. Parece que ele é do governo, e aí ele quer que é como se eles financiassem famílias ao redor do país para sequestrarem, torturarem pessoas. E esse cara de terno, que eu não lembro o nome dele, ele diz assim: eu quero que essas pessoas conheçam o sentido do medo, e vai embora. E você diz: meu irmão, da onde isso saiu? E aí o Leatherface, que nesse filme ele se veste de mulher, então ele fica meio travesti. E ele não tem nenhuma participação, ele passa o filme inteiro gritando e dando chilique. E quando você acha que não tem pra onde piorar, isso os amigos da Renée Zellweger vão morrendo, né? Porque você, enfim, nem se importa com eles. Quando você chega no final do filme, a Renée Zellweger foge da casa, está correndo, o carro com o Matthew McConaughey tá atrás dela. Aliás, o próprio tá atrás dela. E aí, galera, a melhor cena do filme. Surge um avião. Esses aviões pequenos que servem para voos domésticos a curta distância. Aparece um avião do nada e com a hélice mata o personagem do Matthew McConaughey. E a Renée Zellweger fica parada lá no, na beira da estrada olhando pro Leatherface. E de repente chega uma limousine com o cara do governo de terno dizendo: você quer ir pro hospital? Eu lhe levo pro hospital. E você não entende o que foi aquilo. Você não sabe. Você... E ela chega no hospital e aí tem três atores do filme original fazendo participações especiais, incluindo a Marilyn Burns, que aparece por 4 segundos numa maca de hospital, muda sem dizer nada. E o filme acaba, e é isso. Você não tem nada, você não salva nada, absolutamente nada. É aquele filme, assim, altamente revoltante. E, enfim, eu não sei muito o que dizer desse filme. Só isso, ele é extremamente revoltante. Eu consigo tirar qualquer coisa dos outros filmes da franquia. E olha que é uma franquia pra lá de tosca. Tirando o original, mas assim, eu consigo tirar alguma coisa desse filme, eu não consigo tirar nada, nada, absolutamente nada. As mortes são... E outra, ele copia inúmeras cenas do original. Então, no primeiro tem a moça pendurada no gancho, aqui a gente pendura a moça no gancho. Ah, tem um cara que vai morrer com a marretada, aqui a gente vai matar também o cara com a marretada. E assim vai. E assim, eu queria que alguém me explicasse o que é aquele avião, sabe? Da onde isso? Por quê? Eu imagina, eu tô pilotando um avião, aí eu vejo duas pessoas lá embaixo, eu digo, vou matar uma. Pronto. É isso. É o famoso nada faz sentido feijoada, né? Nada se encaixa nesse filme. Não se encaixa. Aí tá todo mundo ruim, a direção é do Kim Henkel é péssima, o elenco tá péssimo, tá todo mundo... É um filme vergonha alheia total. E parece que até o Matthew McConaughey e a Renée Zellweger tentaram... Eu não sei se era impedir que esse filme foi continuasse. Não, veja, a Renée Zellweger, eu já vi algumas entrevistas com ela. Aparentemente ela é muito, muito boa com o filme. Ela, obviamente, ela sabe que é uma bomba, então a resposta dela é sempre aquela resposta política, politicamente correta. Ah, estávamos fazendo um filme, pouco orçamento, o começo é assim mesmo, foi divertido, né? Ok, próxima pergunta. Já o Matthew não, ele renega o filme, os produtores dele quiseram, os agentes dele quiseram proibir o filme. A Renée, ela é meio de boa, assim, tipo, eu tenho meus Oscars, então... Enfim, eu nem sei se ela tem Oscar. Ela tem Oscar ou eu tô falando alguma besteira? Ela conquistou o primeiro agora, né? Nesse ano? Aqui. Foi do ano passado. Uhum. Ela tem dois Oscars. Pelo Judy. Ela tem dois? Eu pensei que era só um. Não, ela tem dois. Ela tem por Cold Mountain, em 2004. Ah, sim. Atriz coadjuvante, Cold Mountain. Exatamente. Pois é, ela tá, veja, ela tá maravilhosa em Judy, super merecido. Ou seja, eu acho que ela olha e diz: eu fiz, minha gente, o que é que tem? O que é que tem? Quem não fez? Quem nunca fez? Vai dar uma de ator, todo mundo começou lá em cima. Mentira, pois eu fiz o Massacre da Serra Elétrica 4. E tem dois. Todo e mundo interpretei tem um Judy Garland e ainda ganhei um Oscar. Pronto. Quero ver alguém falar comigo. Quantas pessoas deram essa volta por cima, né? Então, gente, quantos atores tem nessas franquias e quais que a gente conhece ainda, sabe? Sim. São muito poucos mesmo. Pois é. Bom, tá valendo. Mais uma ótima indicação também, Felipe, muito bom. É, vamos seguir então para o Ivo. Então, gente, o filme que eu escolhi para essa primeira rodada dos filmes, né, que a gente detesta, foi o filme que... Ele é um filme de 1990, adaptado de um conto do Stephen King, um conto de 25 páginas que foi transformado em longa-metragem. É o filme A Criatura do Cemitério, adaptado do conto O Último Turno. Eu vim a ler esse conto depois, eu acho que talvez eu não tenha gostado nem do conto, talvez por influência do filme, de tanto que eu odiei esse filme. A minha história com ele é que eu tinha acabado de mudar para Belo Horizonte, morava numa república e um dia eu virei e falei, vi esse filme, ele ia passar numa madrugada da Globo, eu falei, beleza, vou ficar de madrugada acordado para ver o filme, porque agora não tem ninguém para me encher meu saco que eu tô acordado de madrugada vendo o filme. E um colega da república, eu também vou. E a gente começou a ver o filme com sono, tínhamos que trabalhar na manhã seguinte. E o filme é lento, ele é ruim, tipo assim, um filme, né, adaptado do conto. E ele não tenta incluir mais coisas, mais trama, ele tenta ser fiel ao conto, e isso transformado em longa-metragem, então ele vai se arrastando muito. E assim, não funciona nada no filme. O diretor desse filme, ele fez só esse filme. Ele não fez mais nada na vida dele. Como diretor, ele fez... Ele trabalhou como produtor em outros filmes, mas como diretor, ele fez só esse filme. Não tem... Ele trabalhou como produtor em vários outros filmes, mas é incrível, assim. Ele é um filme sobre uma galera que trabalha num cemitério e tem uma infestação de ratos e existe um rato gigante no filme que aparece no final. E ele é muito mal feito. As mortes são ruins, as atuações são ruins. Nada salva nesse filme. Eu acho que é isso. Esse primeiro, ele não... E vai ser interessante que o outro filme da segunda rodada aí vai fazer um paralelo com esse. Que esse é um conto de 25 páginas adaptado para um longa. Né? Tem outros contos do Stephen King que são bons, viraram longas interessantes, mas esse aí não deu certo. É. E o mais bizarro é que tem uma... Esse filme tem crítica no Boca, mas a nota dele é boa. Sim. E eu lembro que eu li essa crítica. O meu amigo Matheus Ferraz, gente boa pra caramba. Matheus Ferraz, ele tem uma relação de ódio com alguns fãs aí, de algumas críticas dele aí. Mas é bom, né, gente, ter essa variedade de opiniões no site. Sim. Olha, eu lembro que esse filme foi um dos poucos filmes, e olha que eu já assisti muita bomba. Tá aí, né, o próprio Massacre da Serra Elétrica 4, né? Mas esse filme eu não consegui terminar, de tão chato que eu achei. Eu parei na metade. O próprio plot dele é bem horroroso, né? Negócio de rato e tal. E aí assim, no final tem um rato conto. Gigante, é tipo O Último Chefão, é um jogo? É um jogo, é um filme? É tipo isso. E eu fui ler o conto, assim, na maior boa vontade, e eu não consegui, porque eu lembrava do filme o tempo todo. Eu falei, não, e o conto também, eu não achei o conto legal, assim. E olha que eu gosto de coisas absurdas, eu adoro o conto do Stephen King, que é da máquina de passar assassina, possuída pelo demônio. Adoro esse conto. Mas esse aí eu também não consegui gostar. Como a gente estava falando fora, né, Ivo? Que adaptações ruins do Stephen King também dariam um episódio à parte. Sim. Porque, de fato, é bem inconsistente, assim. E a gente continua assistindo, né, gente? Vou passar pra mim. Deixa eu assistir e passar raiva sempre. Isso, acontece. Bom, vou passar para minha indicação, então, minha primeira indicação. Vocês falaram de filmes um pouco mais antigos já, né? A minha primeira indicação é um filme desse ano, que eu assisti meio que sem querer. Tava eu e minha irmã lá na frente da TV, lá, vou pôr alguma coisa pra gente ver. Aí sabe quando você entra no streaming, e aí vai rodando até que você pega qualquer coisa. Foi assim que aconteceu. O nome do filme é Dreamcatcher. Mas é Dreamcatcher com K. Dreamcatcher com C é aquele... É o apanhador de sonhos, né? A adaptação do Stephen King, que também é ruim. Também é horroroso. Também. É horroroso. Mas É péssimo. Era ruim mesmo. Mas então não confundir os dois, né? É outra coisa. E aí no começo do filme tem uma notinha assim do dicionário explicando o que é o Dreamcatcher com C, que é o apanhador de sonhos, e o Dreamcatcher com K, que é o apanhador de pesadelos. E aí o filme começa com uma moça numa casa de campo, assim, ela tá tocando um piano. Aí aparece um menininho, sei lá, uns 8 anos, assim, atrás dela. Ela se vira e ele tá com um machado na mão. E aí, eu não me lembro se a cena corta aí, antes dela morrer, mas o filme não mata ela. Aí tem uma abertura eterna, assim, que é um drone sobrevoando uma estrada que, tipo, tem floresta dos dois lados. É uma estrada bem bonita. Mas, gente, 3 minutos dessa cena. Do drone sobrevoando enquanto um carro tá lá passando pela estrada. O que acontece? Daí mostra esse carro chegando nessa casa de campo onde a moça morreu. Chega uma família. É um pai com seu filho de uns 6 anos, assim, o Josh. E a namorada desse pai, que é a Radha Mitchell, que fez o Silent Hill. Primeiro Silent Hill. É, inclusive, ela é produtora executiva também. O elenco é bem bom, assim, sabe? Tem carinhas conhecidas e tal. Mas não segurou o filme, não. É, mas o que acontece é que esse cara e esse menino, então, eram o marido e o filho dessa moça que foi assassinada nesta casa. E eles tinham se mudado quando ela morreu. E aí eles se mudaram de volta pra casa onde a mulher morreu. Não é explicado por quê. Mas foi a primeira das más decisões dessa família. Depois, em uma coisinha que lembra o filme The Lodge, que saiu esse ano, né, O Chalé, o pai precisa se ausentar da casa a trabalho. Então fica a Gale, que é a namorada, e o Josh, que é o filho, que odeia a namorada do pai. Então, tipo, é aquele... É, vamos criar laços forçados aqui, porque só tem a gente aqui, não tem carro, não tem sinal de celular, só tem essa casa, só tem mato em volta. E lá eles ficam, nessa casa. E o pai vai embora, né, tipo, sem previsão de volta, assim. Numa caminhada que a Gale e o Josh estavam fazendo no dia seguinte, eles encontram uma loja, bem rústica, assim, cuja dona é a Lin Shay, que é a rainha das velhinhas loucas, né. Ela tem uma loja de apanhadores de sonhos. E o Josh, que vinha tendo pesadelos com a mãe assassinada... Até então, a Gale não sabia que a mãe tinha sido assassinada. Para ela, a mãe tinha morrido afogada. É, o Josh, que vinha sendo assombrado por pesadelos com a mãe, pede pra Gale comprar um para ele. Ela fala, não, isso é besteira, não sei o que, vamos embora. Num momento de distração da Gale... Distração não, acho que ela não tinha acordado na manhã seguinte. O Josh sai de casa... Vai até a loja da Lin Shay, da Ruth, é o nome da personagem. E a loja tá fechada, porque era muito cedo, mas tem um galpão, assim, do lado. E ele vai entrar lá no galpão e vê que tem um apanhador de sonhos lá. E aí ele rouba pra ele. Grande erro, porque era um apanhador de pesadelos. E aquele negócio tem um monstro que possui o menino. Então os pesadelos dele vão piorando e ele também se torna uma criança assassina. Problema, gente. Os problemas, né? É que, primeiro, o Josh não é um bom ator. Ele, como criança maléfica, não convence nem um pouco. Nem um pouco. Tem uma hora que ele ataca a Ruth, a personagem da Lin Shay, né? E aí a câmera fica... Tipo, ele derruba ela no chão e a câmera fica meio que por trás da cabeça dela, assim. E ele tá em cima dela. E ele deveria estar pegando a cabeça dela e batendo no chão. Só que claramente é ela que tá fazendo todo o esforço de levantar e abaixar o corpo, entende? Tipo, é muito, muito mal feito, assim. É, a Gale é uma psicóloga infantil. Como psicóloga infantil, ela é péssima com o Josh. Tipo, ela se irrita com tudo que ele faz. Ele tá lá, ele... Ok, é uma criança meio chatinha. Mas, gente, a mãe dele foi assassinada naquela casa e o pai tem uma namorada nova, tá? Sabe? Calma. Mas ela, tipo, se irrita toda vez, ela não consegue criar laços com ele. Eu não sei por que que ela aceitou ficar nessa casa sem o namorado dela. A assombração que aparece, a maquiagem é bacana. Acho que esse é o único ponto positivo, assim, que eu vi no filme. Que mais? A capa, o pôster também, tem uma... É uma menina dormindo numa cama e na parede atrás dela tem um... Tipo Fred Krueger. aquela... Eu tô vendo esse pôster, ele é tipo um monstro por trás do papel de parede, né, tentando isso. sair. Ele é bem bonito e tal, parece até interessante quem vê só o pôster. Sabe qual é o problema, Samuel? É que você olha pra cama, tem uma menina dormindo. Não existem meninas nesse filme. Essa personagem não existe. Eu não sei quem ela é. Eu não sei por que ela está no pôster. Sabe? Ao menos alguém tá dormindo nesse filme, porque o filme sobre um apanhador de pesadelo parece que ninguém dorme. Então, o menino, quando ele dorme, ele tem sonhos, né? E aí ele vai, tipo, o comportamento dele vai ficando cada vez pior, assim. É, ele começa a ficar meio ameaçador pra Gale. Por exemplo, ele deixa a porta de um armário aberta pra ela bater a cabeça quando tá passando, sabe? Nossa. Super ameaçador. Enfim, e aí no final, o personagem da Linchei, ele finalmente consegue matá-la, não batendo a cabeça dela no chão. E... Coitada da Linchei, né? Pois é. Não, se enfiou num buraco que, olha... O que as pessoas não fazem pra pagar as contas, coitada. Sim, total. O pai dele volta de viagem finalmente, dias depois, né? Ele não acredita que tem algo errado com o menino, claro. Gale fica pedindo pra eles voltarem pra cidade, pra saírem dessa casa, não sei o quê. E ele, não, vou ensinar o Josh a cortar lenha. Daí vai os dois pro meio da floresta ensinar o menino a cortar lenha, sendo que a mãe do menino morreu assassinada por um machado de lenha, sabe, gente? Tem um tato. E aí o menino mata o pai nessa hora, inclusive. O pai praticamente fez por merecer, né? Pois é, total. Bom, e o final é um final aberto também. O Josh consegue prender a Gale em casa. Aí aparece a... Tipo, ele se transforma na entidade que possui ele, assim. É, daí, sei lá, se corta a cena. A Gale desmaia. E aí depois já, tipo, vai pra outra cena que é o menino andando numa estrada. E aí vem um carro da polícia, para do lado dele, tipo, você precisa de ajuda? E aí corta pra outra cena da Gale correndo sozinha na floresta e aí acaba o filme. Nossa. É isso. Não é legal não, gente, não vejam. Eu tava até interessado em assistir esse filme por causa do pôster dele. Eu já tinha visto ele por aí, mas depois dessa. Então, cara, o pôster não faz sentido. É, realmente, é um pôster bem feito, sabe? Mas colocasse pelo menos o menino, né? Não tem menina. Sigamos, então, com o... Volta pro Samuel, então. Samuel, sua segunda indicação. É, essa minha segunda indicação é um filme um tanto quanto peculiar. Teve uma época, tipo, 2010, eu acho, por aí, que eu tava muito afim de assistir filmes de terror extremo. E aí eu ia atrás das listas, né, de filmes de terror extremo e tal. E geralmente esses filmes, eles têm os mesmos títulos, né? Tipo, Solô, 120 Dias de Sodoma, A Serbian Movie e tal. Teve uma época, quando esse filme, o Serbian Movie, saiu, muitas listas bombaram, né, de filmes de terror extremo. Só que uma lista tinha um filme muito peculiar. E era só essa lista de todas as que eu vi tinha esse filme. E aí eu disse, eu tenho que assistir esse filme. O nome dele é Bad Biology, ele é de 2008, o diretor é o Frank Henenlotter, que não tem nenhum trabalho assim conhecido ou alguma outra coisa, talvez esse seja o filme mais famoso da carreira dele. Tem? Tem? Qual é, Ivo? Tem Basket Case. Basket Case é um clássico. Que é franquia, tô ficando doido, nossa. Que é a franquia, isso. Basket Case. É, não, tem o Frank Hooker também, que é legal. Ah, sim. Nossa, não, vacilo meu. Mas tá, vamos falar de Bad Biology. O que é Bad Biology? Gente, a frase que abre Bad Biology é: eu nasci com 7 clitóris. Essa é a frase de abertura dita pela personagem principal. É um filme trash, de comédia escura, com uma vibe pornozão muito bizarra. Conta a história, principalmente, tem dois personagens principais. Eles são apresentados de forma diferente, e depois o caminho deles deve se cruzar. Conta a história da Jennifer, que ela é uma viciada em sexo, e ela tá sempre em busca constante pelo prazer. E ela conta exatamente isso, o corpo dela. Ela nasceu completamente diferente das outras pessoas, ela tem 7 clitóris. E aí, tipo, no começo do filme ela tá seduzindo um cara e tal, um cara mais fuleiro possível. Enquanto isso também, nessa primeira cena a gente vê um homem nu correndo por uma casa em busca de drogas, até que ele faz uma aplicação dolorosa no próprio pênis. Beleza. Então a gente até vai entender aí, o modus... Bem. Até aí, tudo bem. A gente só vai piorar, tá? Já vou logo avisando. Então, a gente entende como é que funciona o modus operandi da Jennifer, né? Que ela sai pra seduzir homens e ela faz uma transa tão violenta com esses homens que ela mata eles. Eles não aguentam o sexo com ela. É muito intenso e ela tem satisfação, prazer, mas ela não consegue. E além disso, esse corpo diferenciado da Jennifer faz com que, assim com que ela transe, ela 2 horas depois dê à luz a um bebê deformado, que fica gritando. É bizarro, é muito bizarro. Você fica, o que é que eu tô assistindo? Primeiro porque parece que ela não conhece preservativo, né? Porque era só usar que ela evitava isso. E ela descarta os bebês monstros porque ela diz que são seres incompletos. Tudo é muito grotesco, tem muito sexo, nada é excitante e é super bizarro. E aí depois a gente vai para a apresentação do segundo protagonista, que é o Betts, que ele é um jovem muito perturbado. Ele tá sempre arredio, sempre escondendo alguma coisa. E a primeira cena dele numa lanchonete, onde ele tá ouvindo a conversa dos outros, olha aqui, filho da mãe, que são garotos, né? 2 garotas e 1 garoto conversando, assim, jovens conversando sobre atores pornôs. E aí eles estão falando de um ator pornô lendário que tem um pênis de 45 centímetros, mas que parecia uma enguia, alguma coisa assim, e aí sai correndo e ele vomita, né? Olha, é o seguinte. Aí o que acontece? A gente descobre que o Betts, ele tem um pênis descontrolado, gigantesco, com vida própria, consciente e que transforma a vida dele num inferno. Porque o pênis quer o que o pênis quer. Ele quer transar o tempo todo. E o Betts não, ele não consegue viver nessa vida e tal, e é uma confusão. E aí tem um momento, né, que aí vai, o Betts vai usar uma máquina que ele construiu só para conseguir se masturbar, olha só. Ele precisou construir uma máquina, e aí ele vai explicar como é que ele chegou naquele ponto, né, que ele teve o pênis cortado pelo médico ao invés de cordão umbilical. E aí foi recolocado nele, mas deu algum negócio, e ele começou a alimentar o pênis dele com hormônios animais, hormônio de cavalo, hormônio de diabo 4, e aí o pênis dele virou um monstro e adquiriu consciência própria. Então, beleza, a gente tem esses 2 personagens horrorosos apresentados, e a vida deles vai ter que se encontrar, né, de alguma maneira, né? Obviamente, o filme ele vai girar em torno do momento que esses 2 personagens vão se encontrar. E aí, ao longo disso, a gente vê o Betts usando drogas no pênis, né? Dando de bebê pra ele, assim, no guti-guti. Você ouve o barulho. É o guti-guti. Os personagens, eles são conectados porque a Jennifer, ela é uma fotógrafa. Ela é uma fotógrafa de ensaios sexuais. E aí, vão, por zero motivo, zero noção, acharam que a casa do Betts era um lugar legal pra fazer um ensaio dela e alugaram a casa dele. E aí, ela abre uma porta assim onde ele tá, e aí temos a grande cena do pênis do Betts, que é parece uma enguia, realmente, totalmente fora de controle. Ele bate a porta na cara dela e diz: sai daqui! Só que quando ela vê aquilo, ela fica fascinada. Ela quer aquilo. E aí a gente vai pra uma série de sequências nesse filme que não tem palavras pra definir o quão grotesco vai ficando. É uma pior que a outra. Primeiro tem uma sequência com uma prostituta, que o Betts tenta contratar uma prostituta porque ele quer saciar o desejo do pênis dele, não é nem o desejo dele. Acontece alguma coisa e a prostituta ela tem um orgasmo eterno, não para. Ela começa a gritar e não para. E tudo isso a Jennifer, por algum motivo, vê porque ela invadiu a casa do cara. E ela só fica assistindo. E aí, nossa, depois a gente vai pra pior sequência do filme, porque depois que tudo isso passa, né, o Betts ele larga a prostituta num beco, larga ela e vai embora. E depois ele vai pra casa dormir. O que acontece quando ele vai dormir? O pênis dele se solta dele. Se solta. Oh, Deus. Quem nunca, né? Quem nunca? E aí temos uma das cenas mais bizarras do filme. Temos várias, mas essa é sensacional. Que o Betts acorda no meio da noite e percebe que tá sem pênis. E aí a gente vai pra pior sequência do filme. A sequência horrorosa, que é o pênis invadindo a casa de várias mulheres que, curiosamente, estão todas nuas em casa, e ele vai se satisfazendo com essas mulheres. E é tudo gráfico, gente. É o pênis lá, o borrachão de 40 centímetros, andando que nem uma enguia, uma cobra, pelas casas, mulher gritando, mas mesmo assim ele vai lá, fica com elas e tal. É bem baixa essa cena, é bem horrorosa. Enquanto isso, a Jennifer, ela diz, não, eu preciso dar pra esse cara. Então ela se prepara, ela bota uma roupa de seda, ela invade a casa do Betis, e ela diz, eu sei o que você tem aí, eu tenho aqui algo que vai se encaixar perfeitamente, eu preciso disso, e tal. Ela diz, e o Betis diz, não, você não entende, ele foi embora. É desse jeito o diálogo, sério mesmo. Ele foi embora, ele se separou de mim. Aí ela, não acredito. Ela cai de joelho nele, abaixa a cueca e não encontra nada lá. A cara de frustração que ela faz é o único momento de atuação real que aquela moça tem no filme. Porque, gente do céu. E aí depois aparece o pênis, reaparece, né, no quarto lá das drogas, porque o Betis, ele tem caixas e caixas de drogas que ele usou no pênis dele. E aí o pênis tá morrendo, porque ele gastou toda a energia. E a Jenny fica louca, ela diz, o que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo com ele? Precisamos salvar ele, o Betis. Não vamos salvar ele. Eles brigam pelo pênis. Tipo, um segurando a ponta do outro, aí a Jennifer cai com o pênis e tal. E aí ela diz, não, vou salvar ele. Aí ela pega uma droga e injeta no pênis e o pênis volta à vida. E aí quando... É bizarra essa cena, porque o pênis volta à vida, né? E tipo, ele já quer a Jennifer. Só que a Jennifer, depois que vê o pênis vivo, diz, eu não quero, se afaste de mim. Aí eu fico, não entendi o que é que tá acontecendo. Não era o que ela queria, agora tá dizendo que não quer, pelo amor de Deus. Aí tá, aí vemos, voltamos para um novo auge, que é, aí entra o pênis na Jennifer, e começa o sexo, e ela começa a sentir um prazer inexplicável, e ela descreve um orgasmo bíblico, dizendo que naquele momento ela tá sentindo o Jardim do Éden, Sodoma e Gomorra. É um texto assim, que você fica, cacetada, quem teve... A petulância de escrever isso, achando que a gente ia achar legal. Enquanto ela tá lá nesse momento, o Betis, por algum motivo, entrou em overdose e morreu. E depois que ela tem o orgasmo, ela cai no chão e morre. E aí o pênis sai de dentro dela e morre. Ou seja, todos os protagonistas morreram no final do filme. Só que aí nós temos a cena final. E como vocês devem estar lembrando, Jennifer, depois que transa, ela pare um bebê deformado. E aí sai, na cena final, nos segundos finais. E olha, gente, se você não quiser ouvir, pula, porque é grotesco, grotesco, grotesco. Sai um pênis ambulante com uma boca, gritando, chorando que nem um neném. E aí encerra-se Bad Biology. Meu Deus. E eu fiquei, eu não acredito não que assisti isso. É muito tosco. Não tem nenhuma palavra melhor pra definir esse filme. Grotesco, mas é grotesco assim no nível difícil de lidar em palavras. As atuações são uma droga, mas de certa forma a montagem do filme ela é funcional. Os cenários não são ruins, a fotografia não é ruim. Mas é isso, o filme é isso. Gente, é muito surreal, muito bizarro. Chocada. Evitem mesmo. Ai, gente, não dá não. Too much, né? Nossa, é demais. Alguém mais assistiu esse, gente? Ivo, Felipe? Não. Eu não. Vi, realmente, eu não vi, não é muito legal, não. Ivo. Ele é um filme muito. Muito what the fuck. Você fica vendo. Ah? Caramba, que é tipo. Ele é grotescão mesmo. Eu prefiro os trabalhos anteriores do diretor. Esse realmente não curti também, não. Assim, tem uma coisa que a gente não pode negar desse filme, que é ele te surpreende. Pro mal, mas ele te surpreende. Muito. Porque tu nunca vai imaginar que aquelas coisas vão acontecer em sequência. A partir do momento que o Betis contrata a prostituta, é ladeira abaixo os acontecimentos, é ladeira abaixo. Olha, confesso que fiquei um pouco curiosa, mas acho que não vou perder meu tempo. Ah, muito bom. Felipe, sua segunda indicação. Olha, então, né, mais uma vez, né, sempre dizer que é difícil chegar. Porque tem muito filme ruim, né, pessoal? E aí você vai para todo tipo de leitura possível. Por exemplo, Guerra nas Estrelas, episódio 9, é um filme que eu achei tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ele me deixou com raiva da franquia inteira. Mas não, não é dele que eu vou falar. Eu gosto muito, não é? Tenho lá um carinho muito forte por filmes ali da década de 80, né? Que você acompanha, vai acompanhando, acompanhando, acompanhando. E aí o que é que acontece, né? O Ivo falou mais cedo de um conto de 20 e poucas páginas do Stephen King que virou um filme ruim. Bom, o meu é um conto de poucas páginas, 20 e tantas páginas, que virou uma franquia tenebrosa. Eu estou falando, sim, daquele que caminha por trás da colheita. Estou falando de Colheita Maldita. Não odeio o primeiro filme, jamais odiaria. Acho o primeiro filme até funcional dentro daquilo que ele se propõe a ser, né? Tem um certo ineditismo por mostrar a questão da violência por parte das crianças, né? Ali nos anos 80. Tem a Linda Hamilton, não é? No mesmo ano no qual ela virou Sarah Connor. Então, assim, a gente entende, curte o primeiro. A trilha sonora é legal. Só que aí começaram a produzir umas sequências que não tinha nada a ver com nada, né? Tem o Colheita Maldita 2, o Sacrifício Final, que se fosse final estaria bom. Tem a Colheita Maldita 3, que eles vão para Chicago, 4, 5. E aí você vai se perdendo, porque você não consegue muito diferenciar um filme do outro. Porém, eu vou chegar em Colheita Maldita 666, Isaac está de volta. Pelo seguinte, pessoal. Eu gosto de filmes que, sabe, quando eles viram a franquia, eu acho legal você trazer personagens antigos e não fazer sequências malucas que não tenham nenhum tipo de ligação com a obra original, não é? E os Colheitas Malditas, né, a partir do 2, zero ligação. Até que chegamos no Colheita Maldita 666, Isaac está de volta. E sim, o título é esse, Colheita Maldita 666, porque é o sexto filme. Isaac, para quem não lembra, ele é o personagem, um dos vilões do primeiro filme, não é? Tinha o Isaac, o Malakai. O Isaac, ele é interpretado... Ah, eu esqueci o nome dele. Meu Deus, peraí. John Franklin. John Franklin. Que também ele faz o Primo It na Família Adams 1 e 2. E o Isaac, ele era aquele personagem, o líder religioso. Se vestia de preto, né? Parecia assim um... Ele destoava das outras crianças. Ele não era uma criança, ele já era, sei lá, um adolescente. Provavelmente até um pouco mais velho. E qual é a premissa do Colheita Maldita? Chegou aos 18 anos, você tem que se sacrificar para aquele que caminha por trás da plantação, atrás da colheita. E aí, no final do filme, não é? O Isaac acaba sendo traído pelo Malakai. E ele volta... Nunca fica muito claro, mas ele volta do sacrifício, ou seja, ele virou um zumbi, eu não sei. Ele tá possuído, eu também não sei. Mas ele volta. Isso tudo, eu tô no primeiro filme ainda, pessoal. Ele volta, mata o Malakai e some do filme. Depois que ele mata o Malakai, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Ele sumiu do filme. Até que em Colheita Maldita 666, Isaac está de volta. O filme começa com uma tal de Sarah. É Sarah? Não, ai meu Deus, não é Sarah. Hannah? É porque é muito ruim esse filme, minha gente. Então eu não vou ter a riqueza de detalhes que o Samuel trouxe pra vocês. É Hannah. Hannah começa a ter uns sonhos com milharal, com, né, com plantação de milho. E aí, do nada... Do nada, Isaac, que ninguém sabia onde estava desde que ele desapareceu no primeiro filme, ele está em coma no hospital de Gatlin. Gatlin é a cidadezinha do primeiro filme. Está em coma, né? O cara que orquestrou, né, o assassinato de todos os adultos da cidade está em coma há, sei lá, 20 anos, eu não sei exatamente o tempo que passou entre o 1 e o 6, mas enfim, há um tempão ele tá em coma. E ele do nada acorda. E aí, qual o problema? O problema geral já começa com isso. Ele acorda e ele já tá com uns 40 anos. Ou seja, de acordo com a religião daquele que caminha por trás da colheita, ele próprio já era para ser sacrificado, porque ele já tá velho. É só até os 18 anos. Só que aí tem uma outra personagem. Isso, essa Hannah vai bater em Gatlin, porque os sonhos dela a levam para lá. Só que tem um outro detalhe que remete ao primeiro filme. Tem uma atriz que fez muito sucesso ali na década de 80 e 90, que, coitada, tá em fim de carreira, porque assim, o John Franklin, né, que é o Isaac, veja, ele nunca foi um grande ator. O máximo que ele conseguiu na vida foi ser o primo It da família Adams, que eu acho incrível, adoro, né? Só trabalhar com Angélica Houston de Mortícia e Raul Julia de Gomes já estaria feliz. Mas, enfim, né? Realmente. Não é aquela pessoa que, meu Deus do céu, que carreira incrível, vai ser homenageado do Oscar. Porém, existe uma atriz chamada Nancy Allen, que vocês devem saber, devem se lembrar dela. Ela está no Carrie, a Estranha. Ela foi aquela policial, eu esqueci o nome, do Robocop, a trilogia do Robocop. Ela esteve em Poltergeist 3. Ou seja, ela é uma atriz que ela teve uma relevância ali na década de 80. E a coitada tá perdidíssima aqui no Isaac 666 tá de volta. Então, acontece que no primeiro filme tinha uma personagem, e essa personagem ela engravidou de um cara antes desse cara ser sacrificado. Bom, essa personagem é a Nancy Allen no sexto filme. E aí o Isaac, ele recruta novamente os jovens, ele próprio não sendo mais jovem, não é? E aí começa de novo a pregar tudinho. Só que, minha gente, é tudo tão samba do crioulo doido. É, no caso, é o samba do milharal doido, né? Porque assim, você tem Isaac que acorda do nada. Do nada, pessoal. Nem, ó, teve uma tempestade, caiu um raio, acordou. Não, do nada ele acorda. Aí tem essa menina que, ó, que surpresa, é filha da personagem da Nancy Allen quando ela engravidou no primeiro filme. Então ele começa a fazer uns links com o primeiro filme, mas é tudo muito forçado. O Isaac tá fraco, fraco, fraco, fraco, fraco, assim, ele não é mais o representante daquele que caminha entre as colheitas, aquela pessoa que, né, falava e tudo de mal acontecia. Não, ele é um cara de 40 anos, vestido de Padre Cícero, pra lá e pra cá, não usa os poderes, ele quando tem que matar alguém, ele pega o facão e vai. Minha gente, é muito ruim, muito ruim, muito ruim. É, e aí o filme segue sem nenhuma, assim, nenhuma coisa, como eu posso dizer, que você goste, que você se identifique. É, ele, veja, ele é, eu iria dizer que ele é o ponto mais baixo da série, mas eu lembro que depois teve o 7, que é Revelação, ou qualquer coisa parecida, que é pior também. Mas assim, esse, como ele tentou ainda, ele trouxe o ator do primeiro filme, mas assim, ele estragou tudo. E assim, ele é muito bizarro, ele é mal feito, ele é, as mortes dele são sem graça. Não, não tem, eu tô tentando assim tirar alguma coisa, mas não tem, não, não, não dá. Eu defendo até o primeiro filme, mas assim, no, a pessoa chegar no 666, Isaac está de volta. Pior de tudo é que, assim, o que me dá mais raiva é isso, é que eles conseguem trazer um personagem, mas assim, de uma forma total, era melhor terem deixado ele em coma, ou, enfim, nem voltassem a falar mal dele, ou nem voltassem a falar dele. E é isso. Não tenho mais o que acrescentar. As pessoas não sabem quando parar, né, gente? Então, veja, Isso já é eu... dizer, já é complicado você investir sua vida cinematográfica para assistir Colheita Maldita. E aí você chega no 6 e ainda tem isso. Não, Esse é um e filme, fala aí, que fala eu aí. nunca consegui ver. Nunca consegui ver esse. O Comecei, meia. mas não passei dos 15 minutos, eu acho. o 666? O 666. O primeiro eu gosto. Não, o primeiro, ele é funcional. Eu gosto do primeiro. Eu acho que ele tem uma boa ambientação. Agora, minha gente, ele foi na verdade, não é que ele foi decaindo, porque parece que o 2 é bom, o 3 é mais... Não, o 2 já é ruim pra caramba, sabe? Não é aquela série, tipo, um Hellraiser, que aí tem o 1 e o 2, que é incrível, aí o 3, aí o 4, aí vai ladeira abaixo. Não, ele é ruim desde a parte 2. A parte 2 é péssima, péssima, péssima, péssima. E o pior de tudo... Depois da volta de Isaac, 666, ainda teve o Revelação, que é de 2001. Aí tem eu não sei se é um remake, porque eu não vi, mas tem um de 2009, Colheita Maldita 2009, e tem um Colheita Maldita Gênesis 2011, que eu não sei o que é isso. Eu parei no Revelação, nossa, confesso. Só faltou ir pro espaço. De repente o Gênesis é no espaço, né, Samuel? Eu não vi. Aí ser lindo, olha. Imagina uma equipe de astronautas fazendo pesquisas de como fazer plantação no espaço, aí surge crianças assassinas. Cara, isso é doido, isso é muito bom. Eu assisti esse filme. A retomada da franquia, gente. Ia ser a retomada merecida. O Felipe, enfim, não está convencido. Não, eu não tô não. Eu, enfim. A sensação que eu sempre tenho a assistir esses filmes é assim, de perda de tempo. Tipo, eu poderia estar fazendo outras coisas da minha vida. Assiste lavando uma louça, né? Deixa ali como filme de fundo. Você dá uma olhadinha de vez em quando. Bom, vamos seguir então pro Ivo, sua segunda indicação, Ivo. Então, a segunda indicação eu acho que foi a decepção de muitos fãs do Stephen King, muitos fãs da série A Torre Negra, a série de 7 livros, alguns assim, alguns calhamaços, né? E resolveram adaptar para o cinema. Matthew McConaughey mais uma vez convocado, né? Mais um recordista aqui, né, de atuações em filmes ruins. E assim, gerou grandes expectativas porque era um elenco bom, né? O Idris Elba como o pistoleiro, né, que é o protagonista. O ator, eu não lembro o nome do garoto, mas ele é um bom ator também. Tom Taylor. Não fez muita coisa relevante, não, mas no filme ele até que atua bem. Para fazer o Jake, né, um dos principais personagens. E tem até o Jack Earl Haley, né, que aparece muito pouco, muito em algumas cenas, que é um bom ator também. Tinha um elenco legal, mas a adaptação foi assim, aquela coisa que foi uma decepção, é muito ruim, é muito... não aproveita quase nada do material que tinha. No meu primeiro filme, né, que eu indiquei, era um conto de 25 páginas que transformaram em longa. Esse aí foram 7 livros que tentaram transformar em um longa. É 4 mil páginas que viraram um filme de 1h30. A minha revolta sim, já começa aí. 1h30. E não tem, assim, o filme não tem liga nenhuma com o livro. Ele não consegue se conectar em nenhum momento com o livro, em nenhum sentido, né? Eu acho que talvez ali a única coisa que talvez salva o filme realmente são poucos momentos do Idris Elba, né? Que é um bom ator. Não é que salvam, porque nada salva, né? Mas, assim, alguns momentos... dele, porque o personagem dele tem situações tão ruins que nem ele, na atuação dele, consegue dar vida a alguma coisa. Então, o Matthew McConaughey, acho que talvez ele já tenha entendido, acho que no meio da trama entendeu na furada que ele tinha entrado, foi uma atuação assim, muito... foi muito canastrão no filme. Foi bem... bem abaixo, assim, o personagem dele também. E o filme, ele assim, não funciona em nada, assim. A Torre Negra, gente, resumindo, É um mundo paralelo ao nosso, uma coisa meio futurista, meio western. E tem o personagem, o pistoleiro, Roland, é o último pistoleiro vivo de uma linhagem que vinha. E essa torre, ela tá sendo abalada. Existe um cara que é mal pra caramba, que é o Homem de Preto, aparecem várias... É o Randall Flagg, o Walter, ele aparece em várias outras adaptações do King, ou adaptações não, né? Várias outras obras do King, a Dança da Morte, aparece no... Esqueci aquele... Qual que é o nome do livro, gente? Os Dragão? Olhos do Dragão. Olhos de Dragão. Isso, ele aparece nesse livro. E ele era um vilão muito foda, assim, talvez um dos melhores vilões que o King tenha criado. E aparece, assim, de maneira muito ruim no filme. Esse cara quer destruir a torre, que é uma fonte de energia que mantém o centro do universo, que mantém tudo, e no filme ela não tem nenhum do sentido, né, filosófico que ela tem nos livros. Então, assim, é esse cara que quer destruir a torre e o pistoleiro tentando impedir. Então, beleza, vamos pegar essa ideia aqui e fazer um filme com isso. Não vamos colocar mais nenhum dos personagens, não vamos colocar nenhuma das situações que eles enfrentam, não vamos trabalhar direito a ideia. E, assim, o filme ficou muito ruim, assim. Eu também não tenho muito o que falar mais dele. Não tem sentido fazer o filme desse jeito, né? Sim, é um negócio assim que eu... Nem o King, assim, o King gosta de tudo que é adaptado dele, assim. Ele gosta de Apanhador de Sonhos. Stephen King gosta de Apanhador de Sonhos, que é horrível. Verdade. Cara, quando terminou A Torre Negra, ele tentou não falar mal. Quando ele viu, assim, ele tentou não falar mal, mas, assim, você sentia uma decepção nele, assim, quando ele viu o que virou o trabalho dele. Então, né, é um trabalho da vida dele, né, coitado? Então, falam a HBO, não, ia produzir uma série, era HBO, Samuel, você lembra? Não, era o Amazon Prime que ia fazer. Era o Amazon Prime, ia produzir uma série, né, mas ia ter, né, tava interessante, porque ela seria baseada em um dos livros, que é uma fase, né, da vida, naquela... porque assim, Não, queria ser, a série ia ser baseada. Não, a série ia ser baseada na história do Roland jovem, né? Dos quadrinhos e do Mago Vidro. No quarto, né, livro ele conta isso. Mago Vidro. Não é o Mago Vidro, não. É? É o Mago Vidro que ele conta pra galera dele. Ele é praticamente ele contando. Sim, tô tentando ser Mago Vidro ou ser Terra É Terra Devastadas. É o Terra Devastadas, né? É, estão confundidos. Não, mas o que me revolta na Torre Negra é porque o filme é visualmente impecável. Ele é muito bem produzido. Assim, os efeitos especiais são bons, os atores estão bons, o Idris Elba dá o sangue para fazer o papel funcionar. O cara deu o sangue. Porque eu acho que ele sentia que aquilo tinha o potencial de ser a franquia de herói que ele precisava para ele, para botar o nome dele em evidência. E eu acho, assim, que foi justamente o contrário. Botou o nome dele lá para baixo. Sim. o ai, pobre coitado. Depois disso, acho que deu uma foi ferradinha muito na mal roteirizado. Foi, deu ruim. Foi muito mal roteirizado. Muito mesmo. Não foi pouco, não. Ninguém se empolgou com esse filme. Nem quem não assistia, não conhecia a franquia. É, não conhece os livros e tal. Esses foram os que menos se empolgaram. Quem leu os livros, lembra desse filme para odiar ele. Quem não leu, assistiu, esqueceu. Não faz a mínima ideia que assistiu esse filme um dia, na moral. Então, é muito triste mesmo o resultado da Torre Negra. Prometia bastante. Eu e o Vicio que lemos, a gente ficava muito empolgado a cada trailer, a cada pôster. Nossa, tinha um pôster... Cada imagem que eles soltaram. Eles fizeram um trabalho de marketing bem legal. Não, é que nem eu digo, a produção desse filme foi muito caprichada, foi muito bem feita. Mas o resultado final foi um lixo. Um lixo. E é uma pena também a série ter sido cancelada, porque eu acho que é o único jeito de adaptar esses livros, sabe? Ah, se é pra dúvida. Fazer direito. Não dá pra ficar fazendo, sei lá, uma franquia cinematográfica, sabe? Faz uma série, que aí dá pra colocar tudo que tem, né? Ou faz um Harry Potter da vida, que lançou tudo, né? Deve ter fechado o contrato pra tudo. E lança, sei lá, 7 filmes, 8 filmes, ou faz série. Mas é até bem complicado, porque, tipo, Harry Potter, O Senhor dos Anéis, tem apelos bem maiores que a Torre Negra, né? Que é um interesse assim, mais de nicho. A própria, eu acredito, aí já é teoria minha, que a Amazon cancelou o projeto da Torre Negra, ou estacionou, por causa de que o investimento na série do Senhor dos Anéis já vai ser muito grande, já é a série mais cara da história, né? Uhum. É $200 milhões de produção e encaremos os fatos. O Stephen King criou um mundo muito rico para a Torre Negra. E a parte do Roland jovem é justamente a parte mais rica culturalmente, porque é todo um império, todo um reino, como funciona, é uma arquitetura própria, ele descreve muito das infraestruturas, de como as coisas funcionam nesse mundo. E aí acho que eles disseram, opa, isso aqui vai sair caro e a gente já está fazendo algo muito mais caro. Então eu acho que eles pararam e tal. Eu lembro que nas gravações do piloto eles tinham estátuas de cavalo, né, que eles estavam fazendo para Gilead, né, que é a capital do reino. Então eu acho que... Não, não valeu a pena para eles investir nisso, não. É bem por aí mesmo. Infelizmente, bem triste. Infelizmente. Ah, quem sabe, sei lá, se outra emissora se interessa em algum momento, mas... Acho que assim, coisa de uns 10 anos a gente não vai ter novidades, não, mas vamos torcer, né? É. Quem sabe para frente alguém... Quem sabe a Torre Negra, os livros sejam, né, tenham... Futuramente em um relançamento, tenha uma aceitação de público maior, assim, que realmente é uma coisa mais. Aquela coisa mais de fã de Stephen King mesmo, né? Bem, é diferente, não tem um alcance tão grande quanto teve O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis teve um alcance grande bem depois, né? Os livros sempre foram muito bem, mas, assim, para se adaptar ao Senhor dos Anéis demorou muito tempo, né, para se Foi. ter recursos e condições de se fazer uma adaptação do Senhor dos Anéis, né? É, Então não, demorou até... muito tempo para que alguém conseguisse fazer isso. E assim, hoje existem recursos para se adaptar a uma Torre Negra, mas isso aí vai exigir muito, muito dinheiro e o retorno a gente não sabe como seria. Total. É, bom, gente, vou seguir com a minha próxima indicação, que é um filme. Eu vou contar pros Infernaltas que essa semana alguém colocou no grupo do Boca o trailer de Rebeca, que é um remake do filme do Hitchcock. E aí a gente recebeu um áudio do Indignadíssimo. Eu vou dizer que quando eu, porque eu não sabia que esse filme estava sendo gravado, mas quando eu vi a postagem, imediatamente eu fiquei com raiva. Sério, eu fiquei com muita raiva, porque eu acho Rebecca, um filme do Hitchcock, para mim é o melhor filme dele. E eu acho assim um filme fantástico. E nossa, eu me incomodei tanto com o trailer. Tudo bem. O Rebecca de 1940, ele é baseado em um livro, ou seja, ele é a adaptação de um livro, e tecnicamente, né, o novo filme é uma nova adaptação do livro. Então, assim, tudo bem, não, ele pode, deve até ter uma liberdade criativa, mas quando eu vi as cenas do trailer, meu Deus, que aquilo me deixou com tanta raiva, porque houve. Pelo trailer, uma modificação profunda nos próprios personagens, na maneira como eles eram. E ai, a sequência inicial em Monte Carlo, que era uma Monte Carlo meio europeia, não é? Aquela coisa verão europeu. Nossa, parece que eles estão numa ilha, estão no Havaí agora, Fernando de Noronha com os golfinhos rodando. E outra, o personagem masculino, que é o Maximilian, que era um apático, deram um tubo de Viagra pra ele. Ele tá, sabe, altamente sensualizando e pegando geral. A senhora Danvers, que é a governanta, nossa, que coisa triste ver aquilo. E Manderley, que é a grande mansão, não é? Que tudo bem, ela era uma mansão gótica, né? Assim, né? No primeiro filme. Mas ela tá parecendo aquele filme horroroso do Liam Neeson com a Angelina Jolie, não. A Zeta Jones, A Casa Assombrada, que é uma refilmagem tosca do The Haunting. Então, assim, eu tive uma raiva tão grande. Olha, sério, eu fiquei com dor de cabeça quando eu. Porque se eu soubesse, né? Mas de repente eu já vi o trailer. Acabou, sério, acabou, meu Deus. Eu mandei um áudio indignado. O Ivo ainda teve a audácia de dizer: o diretor é bom. Aí eu fiz isso. O diretor é bom, cara. Gus Van Sant é um diretor excelente e fez aquela cagada do Psicose. Do Psicose. Então não me venha de me falar que diretor é bom, não, porque não é justificativa. Olha, eu tô indignado com Rebeca. Tá aí, mexeram numa obra sagrada pra mim. Eu acho legal que o nosso programa é sobre filmes que nós odiamos. E agora a gente botou um filme que ainda vamos odiar, porque nem foi lançado, foi só um treino. Vamos odiar. É o Minority Report. Eu não vou ver, não. Eu me nego a assistir esse filme. É como se eu estivesse... Ah, você vai sim, então. Que a gente precisa saber sua avaliação. Você vai assistir. É. Sim, você tem que ver. Pelo bem desse podcast. Olha, quando você eu vai, vi você aquela, vai quando assistir eu vi só pra falar o que, cena, que você achou. Aquela cena inicial, ele rolando com a mulher na areia da praia, tipo, eles vão dando a entender que eles vão furufunfar lá na praia. Porra, isso jamais aconteceria no original. Não. Maximilian era um personagem apático, meio indeciso. Ele agora tá pegador. Não, minha gente, não tem o menor sentido isso. A gente vai fazer, quando o Felipe assistir esse filme, a gente vai fazer uma live. É, um podcast, só sobre ele. Isso. Ai, mas enfim, quero dizer que o sentimento que eu tenho sobre Hellraiser Revelações é mais ou menos esse aí. Eu fico meio puta, assim, com o filme, porque a gente sabe que esse filme foi feito porque a Dimension não queria perder os direitos sobre Hellraiser. Então foi tipo, vamos pegar um roteiro qualquer aí, a gente coloca uns cenobitas e pronto. Fechou, a gente mantém. Como eles fazem, fizeram com vários outros, né? Sim, total. Na verdade, desde o quinto que é isso, pegar roteiro de outra obra e vamos botar os cenobitas aí. É essa festa, né? E aí, bom, e aí saiu em 2011 o Revelações, em 2018 saiu o Judgment também, que eu não assisti, porque o Revelações acho que já foi demais. Eu assisti o Judgment, eu assisti. É péssimo? É pior? Horrível, é inassistível. E ainda tem um agravante de ter a Heather Langenkamp, a Nancy da Hora do Pesadelo, que o meu artigo, inclusive, era dizendo isso. Porque a Heather Langenkamp, ela você pode achar que ela só fez a Nancy, não deu nada na vida, né, falida. Não, minha gente, ela ao lado do marido, ela é dona de uma empresa de efeitos especiais, vencedora de Oscar. Ela tem na sala dela dois Oscars. Ela e a Renée Zellweger, cada uma com seu par de Oscar na sala. E é assim, de filmes que tiveram, sei lá, tipo, não vou lembrar agora, mas sei lá, tipo, o Professor Aloprado, os efeitos especiais de maquiagem dessa nova franquia de Jornada nas Estrelas. Tudo ela que faz. Então, assim, falta de dinheiro não foi, né? Não, ninguém tá passando fome pra ir. Então, eu não sei o que, ela foi fazer no Judgment. Tava entediada, né? Porra, vai fazer memória afetiva. Não. Memória afetiva sou eu com o locador. Isso é memória afetiva. Sou eu com Rebeca. Mas não, pelo amor de Deus. Mas vou ficar quieto. Ou enfim. Matthew McConaughey ganhou dois Oscars também. Um Oscar também. Foi, tem um Oscar. Mas a Renée Zellweger, que não renega o filme, tem dois, então tá melhor que ele. É. Enfim, quando esse filme sai, um pouco antes do filme sair, o Clive Barker tweetou, puto, ele escreveu basicamente: se alguém disser que esse filme veio da mente de Clive Barker, é mentira, isso não veio nem da minha bunda. Sensacional. Clive Barker. É bom que ele é bocudo, né? É, ele dá logo fora e joga real, né? E, bom, pra quem não sabe do que se trata o filme, ele começa num found footage, né? São dois personagens, dois moleques. Um chama Nico e insuportáveis. O Nico e o Stephen, que estão indo pro México pra pegar a mulher e usar drogas. Uma coisa que eu não lembrava, que eu fui ver agora, quando eu tava dando uma relembrada no filme, né? Eles têm sobrenomes, esses personagens. É o Nico Bradley e o Stephen Craven. Bradley é o sobrenome do Doug Bradley, que fez o Pinhead nos filmes anteriores, né? Esse foi o primeiro que ele não fez. Ai, e Craven, o Wes Craven. Ai, que tédio. Nossa. Total. E aí eles vão pro México e... Não, minha, desculpa, Sil, desculpa. Pode falar. Imagina, né, assim, eu sou um roteirista e vocês são os produtores, eu digo, minha gente, eu vou botar um easter egg, eu vou pegar o personagem e vou chamar não sei o que Bradley. Oh, que legal. Minha gente, sério, que... Eu não entendo como é que a turma faz isso e ninguém chega e diz, véi, não faz isso não. Não faz isso não, isso não é legal. Não é, não tem uma pessoa pra colocar a mão no ombro da outra e falar, pare. É, tá feio. Não faz não. Ai, não dá. A pessoa mas, não enfim, tem um amigo, né, resumindo. Não tem. Mas enfim, essa dupla vai pro México, lá eles conseguem a configuração dos lamentos, né, a caixa, com um mendigo. E eles desaparecem. Daí corta pra um ano depois, quando as duas famílias... São os pais dos dois jovens e a filha de um dos casais, que é a irmã do Stephen e namorada do Nico. Estão fazendo um jantar como se nada tivesse acontecido, e aí a menina exige que eles falem sobre o assunto, né, dos dois moleques que sumiram nessa viagem. E a polícia deu uma câmera de vídeo com algumas gravações que eles fizeram durante a viagem, e a mãe assiste vez após outra, mas não quer mostrar pra ninguém o que tem lá. O filme vira meio que uma invasão domiciliar, porque o Stephen volta, e aí depois se descobre que na verdade ele era o Nico, que matou o Stephen e vestiu a pele dele, num negócio meio como o filme original, né? No final todo mundo vai pro inferno, as pessoas morrem, o Pinhead aparece direito, finalmente, é um ator que não é o Doug Bradley. Ele foi dublado, porque ele não tinha uma voz tão profunda, digamos, como o Doug Bradley. Mas até chegar aí é um sofrimento, sabe? Porque o filme é muito mal filmado, assim, além do found footage. As imagens que não são em found footage são muito mal gravadas. Tem o Pinhead cria um outro cenobita, só que é um outro Pinhead, tipo, sei lá, sabe? Aproveitei a oportunidade para pelo menos criar um cenobita novo. Mas não, deixaram passar. Os atores lá no começo do filme, se você presta atenção nos atores que deveriam ser mexicanos, tem muitos lá que são asiáticos, sabe? Se passando por mexicanos. E a minha favorita, gente, tem uma parte que a menina, eu não lembro se ela vê as filmagens da viagem, mas enfim, ela escuta o termo cenobita e aí ela vai procurar no dicionário o que é um cenobita. E encontra. Ela fala, gente, não conhecia essa palavra, eu consultei aqui. Daí ela abre o dicionário na mesa e lê o termo. No dicionário? No dicionário! Não era, sei lá, nenhuma enciclopédia obscura, antiga. Não, é um dicionário. Se fosse o livro das trevas, né? O Necromínico, o Necromônico, sei lá, mas porra, um dicionário. Não, eles nem fizeram esse esforço. Não tem, tá? Tá no... Como é que chama? No Aurélio. Ai, coitado do Pinhead. Não tenho pena. Não, foi demais. E é isso, gente. Não tem nem mais o que falar desse filme. A gente tem o que falar de que é uma... Hellraiser virou uma espiral de desgraça, né, da franquia. A gente ainda vai fazer um programa só sobre Hellraiser, mas, eu acho, merece um programa só sobre Hellraiser. Mas eu só vou fazer uma observação, que é a seguinte. Esse filme, ele é realmente, assim, muito ruim também. Só que eu acho que o problema pior dele é que quando chega no final do filme, que os cenobitas aparecem, aí descobre-se, não é, que o Pinhead e os cenobitas e tal querem levar o... Eu não vou lembrar o nome ou qual dos dois. Quer levar um dos dois pro inferno. Aí vem as correntes, prendem ele, ele fica lá, aquela agonia de sempre. E aí o pai do outro dá um tiro no que tá acorrentado e dá aquela frase de efeito bem, bem típica de filme de policial americano, né? Que diz assim: se alguém vai matá-lo, se alguém vai matar esse motherfucker, eu serei o que vai matá-lo. Assim, uma coisa... Sim. Bem, ai meu Deus. É aquilo, eu vou botar essa frase, minha gente, ó, não sei o que, não sei o que. Ó, que frase incrível pro meu roteiro. E aí nisso o Pinhead fica puto da vida, porque diz assim: porra, eu ia levar esse cara comigo pro inferno, ia torturá-lo pela eternidade, aí tu deu um tiro nele e eu vou ficar como agora? Aí o que é que ele faz? Ele leva a mãe do menino que virou cenobita. Ele diz: ah, tu não vai? Vou levar tua mulher. Aí leva a mulher pro inferno. Aí depois dessa chacina todinha, porque assim, o filho morreu, o pai morreu, a mãe foi tragada pras profundezas. Aí volta-se pro mundo real, a menina com o pai morto, todo mundo morto na sala, e o pai agonizando e morre também. Eu imagino essa menina, o que, é que ela fez depois? Porque assim, tava rolando um jantar e depois ela tá todo mundo morto. Ela vai contar o que pra polícia? Mas e então... Tem uma... Não, pode falar, porque a minha observação é outro ponto aí. É que o pai morre, né, a menina fica lá chorando desesperada, até que ela vai, pega a caixa em cima da mesa e olha pra câmera, assim. Daquele jeito enigmático. Sabe? Enigmático. É. E o personagem do cenobita, o Shatter, o que fica batendo os dentes, nesse filme é uma mulher. É um cenobita fêmea. Porque não tem aquela cenobita, a mulher, né? Que tem no primeiro filme. É, qual o nome dela? É cenobita fêmea. Não tem a cenobita fêmea. Só que eles iam variando. No Hellraiser 3, eles botam a Paula Marshall como cenobita fêmea. Aí no 4 é a Valentina Vargas, que é a Angelique. No 5 são as gêmeas, não é? Sempre tem uma mulher cenobita. Nesse não tinha. Aí pegaram o dos dentes e aí transformaram ele em cenobita fêmea. Seria... É isso. É isso. Ai, que tristeza, né, gente? Mas sim, vamos fazer um... Vamos fazer... eu quero fazer um... A gente vai fazer podcast Hellraiser. Sobre todos. A gente tem que fazer sobre todas as franquias, eu acho, sabe? Eu acho, mas vamos começar com Hellraiser. Eu vou defender Julia. A Julia é a melhor personagem da série. Ela é ótima. Vamos sim. Bom, gente, então vamos às nossas menções honrosas e considerações finais. Samuel, quer começar? Eu só vou fazer uma menção honrosa, que é um filme que eu assisti há pouco tempo, chamado In Fabric. Eu não sei se ele foi lançado no Brasil. Ele é um filme distribuído pela A24. Foi aí que eu fui enganado. Porque a gente tá nessa fase de A24 só tem filme bom. Caralho! Esse diretor, praticamente, o nome do filme deveria ser O Vestido Assassino. E é muito ruim, é muito ruim. Ele quer ser um filme cult, ele quer ser um filme com estilo, com atores, com elenco, com diálogo. Ele é uma droga, ele é um lixo. Então, toda vez que eu lembro desse filme, eu fico com raiva. Eu fiquei com tanta raiva que eu escrevi no meu, no, na minha criticazinha do Letterboxd desse jeito. Se você é o diretor desse filme e você está lendo essa minha crítica, por favor, não faça mais filmes. Ele é muito ruim mesmo. E essa questão de objetos, né? É engraçado que tem muito filme ruim que é de objeto. Tem o filme da geladeira assassina, tem o filme do pneu assassino. Então, essas são as menções honrosas mesmo. Excelente. É, e você, Felipe? Olha, eu tenho dois. Um é um que a gente até já discutiu aqui em algum momento, eu lembro dele ter entrado nessa discussão, mas é o filme Demônio, e o título em inglês é o Devil, do John Eric Dowdly, que é uma galera que fica presa no elevador. É, que o filme tinha tudo pra ser incrível, mas o filme é uma bosta. Assim, o filme é super chato, o elenco é chato, os personagens são chatos, nada acontece, nada faz sentido. E assim, me indicaram o filme como se o filme fosse uma coisa incrível, e assim, pra mim foi 1h20 que... Nossa, de puro sofrimento, assim. Eu podia ter... É não, esse filme é bom. É não, esse filme é um lixo, esse filme é muito ruim. Entrou ontem na Netflix. Pronto, então assistam, tirem suas conclusões. E o pior é que, assim, tem a ver com... Samuel, tu gosta de Jason Vai Pro Inferno, então, assim... Não vamos entrar na discussão. Eu gosto muito de filmes que se passam em elevador. Só que eu acho que esse é tão mal aproveitado. Eu acho que talvez a minha raiva do filme seja essa. Como é que eles conseguiram? Tudo bem, não fizessem um filme incrível, mas fizessem um filme assistível. E não fizeram. O filme é muito ruim. E eu quero indicar também um filme. Esse outro que eu vou indicar... Eu vou indicar, mas assim, eu já tô me arrependendo. É um filme chamado... É um filme de 1986. Sabe aquele filme que tem hora que você gosta, mas tem hora que você odeia? É um filme chamado Shopping Mall, de 1986. Só que o shopping é com C. E é a história de um shopping center em Los Angeles que vai passar por modernizações. E aí, pra controlar a segurança do shopping... Né, evitar assaltos e furtos e tal, eles contratam uma empresa que desenvolve robôs. E os robôs passam a noite circulando pelo shopping. E aí vai ter uma noite que, claro, os funcionários da loja vão se reunir numa loja lá para fazer uma grande festa. E os robôs vão sair matando todo mundo. E, minha gente, é muito tosco. Se bem que é um tosco divertido. Os robôs, eles são... super desengonçados, e eles atiram raios, e tem hora que o raio bate na pessoa, a pessoa não sente nada, tem hora que bate na pessoa, a cabeça da pessoa explode. Então, assim, tem hora que eu odeio esse filme, mas tem hora que eu gosto desse filme, então eu vou deixar aí pra vocês também discutirem. E eu vou fazer só uma última observação. Pessoal aqui, inclusive, já sabe disso. Existe um filme nacional do ano passado que eu assisti e que foi uma experiência muito traumática na minha vida. Assim, de verdade, assim, eu acho um filme muito ruim, hiper ruim, mega ruim, ruim com força, ruim que faz o Massacre da Serra Elétrica 4, deveria ter dado o terceiro Oscar aí da Renée Zellweger. Mas eu nunca digo o nome desse filme porque eu conheço algumas pessoas envolvidas no filme. Então eu prefiro manter a minha neutralidade e manter aí as minhas amizades. É isso. Melhor assim. Ah, é muito bom. E você, Ivo? Então, minha menção honrosa não vai para um filme, não. Vai para um diretor que fez muita coisa ruim. Oi. Ele chama Uwe Boll. Ele nossa, adaptou alguns games. Eita! Jogou House a carta do Ball na mesa, meu amigo. Essa aí foi a bad. É que nem aquela do Trugo, que todo mundo briga. Alone in the Dark, House of Dead, Blood Rain, Far Cry. Ele adaptou alguns games. E os filmes deles, assim, são muito amadores. E eu não sei como que esse cara passou... De 1992 até 2016 fazendo filme. Não sei, porque assim, é muito horrível os filmes dele. Muito ruim mesmo, muito... Não tem. Acho que ele é famoso mesmo por ser ruim, mas ele não é aquele ruim divertido, ele não é aquele ruim que a gente vê e se diverte, não. Ele é aquele ruim que a gente vê e fica puto. Samuel, você deve... Eu odeio, porque esse cara fez um monte de adaptação de jogo desastrosa. Nossa, esse cara... Ele morreu recentemente? Eu já... Não sei. Ele morreu? Uma notícia desses tempos dele, não sei se ele morreu. Não, acho que não sei. Mas enfim. Acho que não, que deve estar tá fazendo outro filme ruim. Não, que esteja vivo, bem, com saúde, mas que não faça filme nunca mais. Porque ele só pega jogo, aí faz bomba. Que ele fez o Alone in the Dark. Eu acho que foi ele que dirigiu o Far Cry. Far Cry. Completo. House of Dead. Blood Rain é adaptado de jogo também? Eu acho que é, mas agora me foge a memória. Enfim, esse homem, ele é assim, ele é o toque de Midas ao contrário, né? O toque de merda. Tudo que ele bota a mão. Não, ele tem bomba, filme. Tá? Ele tem filme com Jason Statham, Em Nome do Rei. Verdade. Nossa, gente, Não, são muito ruins. Bem lembrado, Ivo, porque olha. Bem lembrado mesmo. Completamente do Ivo. Ele é tão ruim, mas tão ruim que ele passou batido pela gente, que a gente nem lembrou. Olha o que eu pensei em Alone in the Dark. Mas eu disse, Alone in the Dark é tão ruim que eu nem vou pra perder meu tempo, não. Nem merece. O Alone in the Dark tem acho que tem o Christian Slater no. Tem eu ele tô mesmo. Falando merda. Não, tem o Christian não, tá Slater não. No. Tem? Tá, e Christian Slater. A música Slater. Da trilha sonora é do Nightwish. É verdade, gente. Nossa. A música que fez sucesso da trilha sonora. Fez um baita sucesso a música, inclusive. Onde as pessoas se enfiam, né? Às vezes. Ai, gente, então tá Tara bom, Rage gente. Também tá, tá? Também. Stephen Dorff. Nossa, Stephen Dorff. Acontece. Erramos. Ah, então tá bom. Então, Infernautas, lembrem que a gente tem lá o nosso padrinho, então quem puder colaborar com o Falando do Diabo, com Boca do Inferno, a gente tem várias recompensas bacanas lá, o link tá aqui no post. E deixem aí suas indicações de filmes que vocês detestam, vamos conversar, vamos ver se a gente concorda, falem se a gente, se vocês amam alguma coisa que a gente falou aqui, a gente quer saber. E é isso aí, obrigada, gente. E até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Se cuidem. Até a próxima. Adeus.